através de Lençóis.

to be read. 3720, 1260, 1260, 1260. Talvez 25, mais um minuto, pode. Talvez 25, pronto, encontra. Caramelo 25, autorizado, Brasília, via roda do plano de voo, nível 360. Saída Arvorona, transição Elefa. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5267-4120, decimal. Confirmando transponder 5267-2 autorizados. Vai ser muito apostado. Bola 349 autorizado, Serra Bravo, Romeu e Juliette, via Pedro 44, aldeia, nível 380, saída São Paulo, transição Dócimo, decola da 1-0, primeira curva à direita, aciona 5204, controle 120 do Smalter. Confirmando transição do ótimo, reporte para a observação. Essa paradinha de voo 080. Eu tenho que ter um convite de palestra a bordo. Agora a 63 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, 2 milhas, Thank you. Azul 4069, pronto, copia. Azul 4069, autorizado. Copia no espia, roda o plano de voo. Nível 320. Saída São João, transição ótima. Decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5271, controle 120, decimal, ok? Alfa Charlie Mike, autorizado. Sierra November Golf India, via rota do plano de voo, nível 200, saída Arbor 1, após direto, decola da 17, primeira curva à direita. Aciona 5273, controle 120, decimal, então. Alfa e Anki Uisco, bom dia, prossiga. Alfa e Anki Uisco, autorizado. Início do reporte e reporte para ingresso no rádio principal. Posição de 10 horas, 5 milhas, Rainer, estação de voo 100 para 080, 1073 para 800, por favor. Vamos ver a formação. Para 2009. Augusta para 2010, destino 095, autorizado de ponto de seguir até o LFT, é ponto estabilizado. Autorizado, raio de seguir vestido, bom no 35 horas. China 225, decolamos 17, chame controle, 1-2-0-2-8, alô. Controle da 08, China 225. Luna 349, autorizado, alinha e uma tip, chama zero. Contato radar, sua para nível 23, 0-0, faz o seu pé, 2 direto elétrico. Nível de voo 360, passageiro de um pé, direita, flor de alerta, 6225, dá um chamé. Ela 350, fiz a ponte na nossa passageira. Autorizado, aliás, do colapista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0 mais. Nós, isso é 2, tempo de contrato 3 horas, 12 milhas, ponto é norte, contêiner de voo, 1-5-0, contrato 2. Para 2309, segue como tração número 5 na sua. As 255, para o seu pensamento, mantém a presente pro, o limite é o localizador, deixa para 3000 pés, destino 0 na sua. Para informação, tráfego 1 hora, 2, 3 milhas, rumo OS, passando 4.100 para nível de voo 360. Chinelo é 225, tráfego 1 hora, 2, 2 milhas, rumo norte, passando nível de voo 080 para 3.000 pés, vamos passando 7.200. Luna 349, decolamos 2-0, chama o controle, Luna 2-0, destino 8, vamos lá. 2-0-8, gol, 349, bom dia. Gol, 1-9-6-3, conta, conta. 1-9-6-3, autorizado, galeão, via Atúbulo 44, seguro, Atúbulo 857, moço, nível 360, saída São Paulo. Transição Dótilo, decola da 1-0, primeira curva à direita. Acena 5276, controle 1-2-0, decimal, então. 4-5-0 para o Galeão. 19-8-0, decola São Paulo, Dótilo, da 1-0, curva à direita, 5276. Transponder 1-2-0-8, controle 1-9-0. Confirmando transição do óculos, no 7 reporte para o time de câmera. Reporte para o time de câmera, qual é? 2 horas, 2, 4 milhas, rumo ao norte, para o time de voo, no 5-0, 4-7-2. 3-5-0, confirma o setor de voo. Azul 925, quanto que ultrapassará o funcionamento do curso do localizador? 9972, vou direto do navio para 3.000 pés, o sistema 095, autorizado mais 5. Azul 4958, desça para nível de voo 100. Barcelona. Tem 400 pessoas na presença crua. Na presença crua, desce para 2.000 na parte privada. Abreu, boa frente, passagem. 1-3-4-9-3-5. Informado, mais um trecho, letra, tóculo. Solicita voar direto ao tóculo para evitar. Agora a segurança é a presença. Então vai voar da presença crua 220 para evitar as formações. Não, vai até a prova. Segura só 220, agora a autorização está permitida para prosseguir na apresentação. Federal, as 1-3-5 desça para 2-10-20-0 no 5 e na navegação na presidência. Boa 3-4-9, vem direto para o base. Ok, minha posição? Base, papai no forte grave, alta pista. Quebrado o uísque e autorizado de chegar para a medida de voo 1-2-0. 4-9, foi direto para o base. Voa na Previsila, Índia, Serra Índia, Lima, Alfa, e o escrito de região 340. Voa no 351, uma milha do esquema, completa o final de procedimento, 12 na noite, de escala de tempo. 9972, vem para 2010, 2090, autorizado a final do segmento elétrico sem retorno estabilizado. E 4958, vem para 4010, 2090. A gente vem para a medida de voo 080. 233, deixa para a medida de voo 050. 225, chama o centro recife, frequência 121.0, alterna 128.8, 121.8. Salvador, bom dia, Corno. 351, sinal 1-0, baixar trabalho. Zona 351, bom dia, autorizado por uso, fichão 1-0, vento 1-7-0 graus, meia do gás. Pois não, 1-0, vou na 3-5. No ponto de espera da pista na 0, via pátio principal, Juliette, no ponto de espera, reporte de pão, Senegal na 0, na 5. Bom dia, Zona 2. As 9, bom dia, continua a aproximação, acho que está livre, tem legal na 0, 1, 5. 0, 5, guarda, pista livre, na 2. Segurar o 9, 5, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, Sala de 27, na minha escuta, autorizado, tá? Até o pátio principal, via Alfa Juliette, portão 2. Portão 2, você escuta. As 9255 autorizado público, pista na 0, vento no meio, 0 graus, 619. Esse livre pouso, 9255. Dona 351 já solicitado, apoio solo. Informa até aproximadamente 6 minutos, final da manhã. 4958 com o ILS. Azul 4958, continua a aproximação, acho que estendido, Senegal no 015, como Embraer, ingressando para a decolagem no Itaca, se autorizar. Certo, está baixado pela lado aguardando. Liberal 9972, solo aos 32. Na minha escuta, libera direito autorizado, alfa, filo, faz 3. Posição prevista 5, Romeu. Autorizado, decolagem, pistão na 0, ventila 5, 0 graus, 04 nós. Fala, dona Zero, primeiro ponto é direito.